Ontem nós vimos, irmãos, algumas coisas sobre os levitas. Quanto mais você buscar, quanto mais você estudar, você vai descobrindo. Já há tantos anos que eu estudo sobre os levitas, e todas as vezes que eu paro para estudar e me aprofundar um pouco mais, o Senhor me mostra mais coisas acerca da sua igreja, dos seus servos, dos seus filhos, dos seus sacerdotes, dos seus levitas. Leia comigo em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Vimos isso ontem, irmão. Há uma necessidade de cada músico, cada cantor, cada vocalista, cada técnico, cada instrumentista, o zelador, o porteiro, o pastor, o que filma, o que grava, o que faz qualquer coisa. Um levita que cuida do culto ao Senhor. Há uma necessidade de que ele faça conforme o Senhor disse para fazer. Essa é uma condição inegociável. O mundo oferece modelos, o Egito oferece modelos. Mas tudo que copiamos do modelo é absolutamente, literalmente, o mesmo que um bezerro de ouro. Então, irmão, nós usarmos os mesmos recursos, os mesmos artifícios, fazermos a mesma coisa, produzirmos o mesmo efeito que o mundo produz, é equivalente a bezerro de ouro. Então, eu posso dizer com toda segurança, nós temos demais, mas demais, entre o povo, e talvez grande parte, ou a maioria do povo, só bezerros de ouro. Porque o que aconteceu e está escrito acerca de Israel é literalmente o que acontece com a nossa vida. Normalmente, a multidão, o povo, não está tão disposto a esperar Moisés voltar 40 dias depois de jejum e oração. Então foram a Arão, está demorando demais esse homem, ele não vem aqui mais não. Esse pastor só fica orando, o negócio é só orar, a igreja só de orar, o que é isso? A gente tem que fazer também. Então guarde isso, irmão, todas as vezes que nós estivermos muito aflitos por fazer, e o que vamos fazer é apenas uma tentativa de copiar o que o mundo está fazendo, nós só estamos levantando mais um bezerro de ouro. E o Senhor vem e diz, Moisés, você vai fazer conforme eu te ordenei. Porque a mente de vocês está acostumada com o Egito. Vocês vão naturalmente fazer o que é igual ao Egito. Mas eu vou dar diretrizes precisas. E essa precisa ser a decisão da minha vida, da sua vida, vida como servos do Senhor. Eu quero, Senhor, saber do Senhor. Eu não quero nenhum dia sequer só repetir o que eu já sei. Só fazer o que eu faço há tantos anos. Eu quero ouvir a tua voz todos os dias para saber o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer comigo, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia, o que o Senhor quer no meio da igreja, o que o Senhor quer enquanto vamos adorar o Senhor. Eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou conduzir alguma coisa, seja coisa simples. O que que o Senhor quer? Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. e de fato repreendendo-os, diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, diga, na minha mente. Diga, na minha mente. Está escrito aonde isso? Sou eu que estou falando ou está escrito na palavra? Está escrito na palavra. Na minha mente, ele vai imprimir a sua lei. Sabe uma diferença absurda? A lei não é mais expressa por figuras. A lei agora é expressa em mim. O tabernáculo no deserto não precisa ser levantado mais, nem o templo em Jerusalém precisa ser levantado mais, muito menos o templo em Roma ou em qualquer outra cidade. Embora a gente precise do auditório, é muito bom ter um bom auditório, não é ali que o Senhor vai se manifestar. O templo sou eu. O tabernáculo sou eu, o tabernáculo é você. Todas aquelas coisas que Deus orientou sobre o tabernáculo dizem respeito agora à minha e à sua vida. E é uma questão inegociável com o Senhor no seu reino, que eu e você aprendamos a buscar fazer do jeito que Ele ordenou. Eu falei ontem que existem muitos jeitos. A igreja tal vai ter um jeito, a igreja Y vai ter outro jeito, a igreja X vai ter outro, cada um vai ter um jeito. Muitas dessas coisas estão cheias dos nossos costumes, outras são coisas que Deus até permite, cada um tem um jeito, cada um tem uma cor, cada um tem um perfume, Deus tem prazer na diversidade. Mas, com relação aos princípios, a essência precisa ser o que Deus estabeleceu, e o que Deus estabeleceu é para todos, em todo lugar. Então, independente da forma com que você se acostumou a cultuar o Senhor na sua igreja, na sua cidade, no seu país, na sua nação, na sua cultura, isso aqui é universal. Precisa ser feito ouvindo a voz de Deus o tempo todo. Nunca mais, Senhor, eu como levita, vou tocar, vou para o culto, vou ensaiar sem gastar tempo na tua presença, lá no monte, ainda que o monte seja de joelhos no meu quarto ou andando pela rua, eu vou entrar nesse lugar e eu quero ouvir do teu Espírito Santo o que o Senhor quer para a minha vida e o que o Senhor quer através da minha vida. É inadmissível, inegociável. Músicos, levitas, que passam a vida, a semana, o dia, o mês inteiro, só tocando, só cuidando das coisas, só ensaiando, só cuidando da vida terrena, só correndo atrás disso, daquilo, e não tem intimidade com o Espírito Santo. Ele pode ser o melhor instrumentista do mundo, ele pode ser o melhor vocalista do mundo, pode estar fazendo uma obra para Deus, que todo mundo está assim, abobado do tamanho da obra. Se ele não tem essa intimidade com o Senhor, tudo é só um bezerro de ouro. É inegociável eu e você termos essa intimidade com o Senhor. E o Senhor vem e diz assim: eu imprimirei na sua mente as minhas leis e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as tuas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Do que o Senhor está falando? Do Velho Testamento? Não. O Senhor está falando daquele padrão da lei em que nenhum deles tinha acesso, em que eles viram o monte tremer e fumegar, e falaram assim: Moisés, vai lá, ouve Deus, e nós não, nem chegamos perto. Não, hoje não, eu quero morrer. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero subir esse monte, eu quero ir para esse fogo, eu quero buscar o Senhor, eu quero buscar a presença, eu quero a morte do eu, da minha carne, do meu ser, eu quero que Cristo viva em mim. eu quero isso. O véu foi rasgado de alto a baixo. Significa, eu entro. Não é só o sacerdote uma vez por ano. Eu entro todos os dias, pelo novo e vivo caminho, o sangue do Cordeiro. E então, estou diante do Pai, e eu ouço de Deus o que Moisés ouvia. Moisés tinha um milagre sobrenatural, uma coisa tremenda, impactante, que os cientistas hoje ficariam perplexos. Provavelmente Deus não deixou o corpo de Moisés ser encontrado exatamente porque nele deve ter acontecido algum fenômeno sobrenatural, metafísico, porque o rosto dele brilhava, aquelas tábuas não foram encontradas, porque certamente existia alguma coisa ali muito, mas muito sobrenatural, de algo muito mais poderoso que o laser, esculpir nas pedras. Que coisa sobrenatural, pois o que Deus faz hoje é infinitamente mais. Ele escreve essa sua lei na minha alma, no meu coração, na minha mente, na minha vida. Ele vem habitar dentro de mim. Então, infinitamente mais do que eles viveram, eu e você podemos viver hoje. E é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero ir para a igreja todo domingo fazer a mesma coisa. E agora, o que tem de novo? Tem de novo um teclado novo. Não, eu quero coisas novas, Senhor. Tem de novo que eu fui no congresso. Tem de novo que tem um tecladista novo. Tem de novo que tem um baterista bom. Tem de novo. Não, eu quero coisas cheias do Espírito Santo, novas entre nós, moveres do Senhor, e os seus frutos são inquestionáveis: vidas salvas, curas, transformação, libertação, gente cheia do Espírito Santo produzindo vida, produzindo a obra do reino para alcançar outras vidas. Isso é o que eu quero para mim, Senhor. E todo embotamento da mente, todo travamento, toda cegueira, todo grilhão vai cair por terra, porque eu não quero viver a mesmice mais. Eu quero subir ao monte, eu quero ouvir do Senhor. Leia ainda em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O autor aos Hebreus, no auge, no pulsante da igreja no Novo Testamento, escreve: tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Leia de novo, capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Leia mais uma vez, bem alto. E o versículo continua, a fim de que? O que é esperança? Você sabe o que é esperança? O que é esperança, irmão? O que é esperança, Amanda? Quando estamos esperando alguma coisa, é isso mesmo. A expectativa de algo que você já sabe o que é. E ainda que você não saiba em plenitude o que é, você está esperando. Eu estou aguardando. Você pode esperar, ver se algo vai acontecer. Ou você pode parar no ponto de ônibus e alguém te perguntar o que você está fazendo. Estou esperando. O quê? O ônibus. Por que você está esperando? Porque ele vai passar. A esperança, essa realidade dentro de nós de estar no ponto do ônibus esperando a hora em que ele vai chegar, o que Deus tem para fazer, a hora em que ele vai fazer, o que Deus prometeu, a hora que vai chegar, essa esperança no Senhor, ela é fruto de alguém que para com a palavra, as escrituras, pela consolação das escrituras, pacientemente aprendendo o que Deus havia dito. Vive assim. Não há como alguém esperar alguma coisa, senão pelas Escrituras, pacientemente, sob a consolação das Escrituras, nos lembrando de tudo quanto antes foi escrito. É o que nós estamos fazendo aqui. de uma forma específica para os levitas, para os músicos, para a igreja no que diz respeito ao preparo do culto, não só com músicos, mas com todos os irmãos, conscientes de que eu preciso, e se eu quiser mesmo, o meu sonho é estudar inglês. Quantos têm o sonho de estudar inglês? Levanta a mão. O meu sonho é aprender inglês. Quantos têm o sonho de aprender? Levanta a mão, irmão. Por que você está com vergonha? Levanta. Isso, olha quantos. É sonho coisa nenhuma. Isso é um engano. Você tem um engano. Porque se você tivesse um sonho, você já tinha estudado. Já tem até a professora de inglês aqui. Irmão, quando alguém tem um sonho, ele dá passos. Isso é ter um sonho. Espera aí, eu tenho um sonho e eu vou atrás dele. Agora, se você tem... Ai, eu queria, mas... Isso não é sonho, irmão. Isso é uma meleca, fica escorrendo aqui o tempo todo. Você fica... Eu tenho um sonho. Eu desejo que o Senhor use a minha vida como Ele planejou usar. Quantos podem dizer isso? Mais do que o sonho de aprender inglês. Então, irmão, dê passos. Dê passos. Dê passos. Eu vou dar passos. Porque o tempo vai passar. E se eu não der passos, o tempo vai embora. E eu vou chegar com 80, com 90. Eu tenho um sonho, né? Agora não dá mais, né? Irmão, se for só aprender inglês, nem tem tanto problema. Mas já pensou, você e eu chegarmos no céu e tivermos lá um almoxarifado gigantesco, repleto de coisas, matérias-primas, dons, pedras preciosas. Eu falei assim, o que é isso, anjo? Ah, isso aí era tudo que estava disponível para você realizar na terra, mas você não deu passos. Eu não sei como vai ser esse negócio do céu, porque o céu não tem tristeza. Mas alguma coisa vai acontecer para eu me prostrar diante de Deus. Sim, Deus, o que eu fiz? Mas sabe o que é, Deus? Na verdade, tudo bem, mas é que eu morava em Conselheiro Pena, em Conselheiro Pena não tinha condição, não tinha isso, não tinha, a internet não funcionava. Mas eu... Lá em Conselheiro Pena, tinha o meu espírito, tinha a minha palavra profética, e teve gente que creu e rompeu. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor ainda nos diz. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 37. O que está escrito? Diga mais alto. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Termina o versículo. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dele. Irmão, Jesus é o nosso único referencial, maior referencial, mas todos os que seguiram Jesus, como Paulo, podem ser modelos para nós. Por isso Paulo diz assim, me imitem como eu sou imitador de Cristo. Como o Senhor quer que eu e você falemos o tempo todo. Ó, anda como eu estou andando. Que você vai ver as coisas que estão me acontecendo na sua vida. Maria é um desses exemplos. Você imagina uma menina, não sei se 15, 16, 17 anos, virgem, uma virgem que se engravidava sem estar casada, era apedrejada. Essa menina recebe um anjo em casa. Não aparecia anjo na casa de ninguém, não, irmão. E o anjo fala assim: você vai se engravidar. O Espírito Santo virá sobre você e você vai ter um bebê. O quê? Meu Deus, o que meu pai vai falar? Meu Deus, o que minhas colegas vão falar? Como vai ser isso? O anjo disse a Maria: o Espírito Santo virá e colocará em você a semente, e dessa semente nascerá um bebê, e ele se chamará Jesus, e ele salvará os homens da terra. Então Maria disse assim: cumpra em mim, conforme a tua palavra. Eu quero isso para mim, Deus. Cumpra na minha vida, conforme a tua palavra. E o Senhor me trouxe aqui nessa cidade para declarar junto com os irmãos, com a igreja, com os pastores, com os crentes desse lugar. Não estou falando crente da religião, não. Estou falando daqueles que creem. Gente que crê. Que haverá um avivamento sobrenatural de Deus a partir dessa terra. Há um rio para jorrar e afetar e alcançar, e influenciar e mudar a região, a cidade, essa região e muitos outros lugares. Há uma obra sobrenatural do Espírito Santo e ele está levantando você para fazer isso. O anjo se ouviu de Maria: glória a Deus. Ele falou assim: ih, Deus, endereço errado. Mas o anjo olhou para aquela menina e falou assim: se cumpra em mim todo o propósito de Deus. E eu quero ministrar isso sobre você, irmão. Que se cumpra em você o propósito que Deus tem para você. Senhor, eu quero ir para o altar, eu quero ir para a tua presença, porque eu quero ouvir do Senhor como Moisés ouvia. Não mais cravado em tábuas de pedra, mas cravado no meu coração. Eu quero ouvir do Senhor a tua lei, eu quero ouvir do Senhor o que o Senhor tem para mim, eu quero ouvir do Senhor como é para eu fazer o modelo do tabernáculo. Eu quero, Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero, e a partir de hoje eu tomo essa posição. Eu quero buscar mais a tua presença para ser alguém que toca, que canta, que ministra, que cuida de um assunto, que cuida de um departamento, cuida de qualquer aspecto do culto ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 14, verso 25. Vós sois meus amigos, desculpem, Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse. Quem é que acompanhava Jesus? Grandes multidões. Você já viu multidão, irmão? Alguma vez já viu multidão aqui no Conselho de Pena? Não, tem também, mas tudo é proporcional. Numa multidão você não sabe quem está ali. E numa multidão você sempre tem um monte de gente que gosta de ficar embolado, que não se identifica, e todo tipo de gente. Essa mesma multidão que estava lá, Jesus falou assim: vocês estão atrás de mim só por causa de pão e de milagres. Eu conheço vocês. Essa é a característica de multidão. Por isso não fique querendo tanto multidão na sua igreja, irmão. É só problema. Essa mesma multidão estava lá diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Uma multidão seguia Jesus. E Jesus virou para a multidão e disse assim: olha, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus falou bem claro? Falou ou não? Falou ou não, irmão? O que é um discípulo? Um que segue. Para onde Jesus foi? Onde ele está? Hã? Onde ele está agora? No céu, na glória, assentado à destra da majestade, do Pai Celestial, acima de principados e potestades. Quantos querem ir para lá? Irmão, não tem ninguém, ninguém. O muçulmano diz, eu quero ir para o céu. O ateu diz assim, não acredito em nada. Mas põe ele no avião caindo que você vai ver ele. Ai, meu Deus, me salva. Todos querem ir para o céu. Porque nós fomos feitos para viver no céu. Jesus foi para o céu e os seus discípulos são aqueles que o seguem. Portanto, discípulo de Jesus não é um termo novo, não é um termo assim, é polêmico. Não, discípulo de Jesus é só aquele que segue Jesus. Então, quem vai para o céu é quem é discípulo de Jesus. E Jesus diz assim, você não pode ser meu discípulo, você não vai para o céu, você não tem como me seguir, você é um crentinho fajuto, você é um religioso fajuto, você não é nada disso que parece, porque para ser meu discípulo, você precisa verdadeiramente aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Aí alguém disse assim, graças a Deus que tem esse versículo, porque eu não aguento mais meu pai, ô homem chato, eu vou aborrecer ele. Minha irmã, ai meu Deus, que implicância minha, vou aborrecer ela. O senhor não está falando disso, porque ele termina dizendo assim, e aborrecer inclusive a sua própria vida. Agora, o mesmo que você quer fazer com aquele chato, faz com você. O que, que o senhor está falando? Aborrecer para nós tem uma expressão, uma conotação muito ruim. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. O Senhor está falando assim, tudo, inclusive eu mesmo, não pode ter a importância máxima. Minha vida terrena, as coisas, minha família, tudo dessa vida terrena não pode ter a importância máxima. Quem tem a importância máxima é Jesus. Isso é na prática, isso não é só no intelecto, irmão. Um levita, um irmão que vai ministrar o culto ao Senhor, um ministro do altar do Senhor, seja ele quem abre e acende luz, quem limpa a cadeira, seja ele quem toca, quem prega, um ministro do altar do Senhor, precisa ser alguém que segue Jesus. Como que eu vou conduzir a igreja de Jesus em algo de Jesus se eu não sigo a Jesus? Tem um chamado, vimos ontem, tem um encargo. Segue a Jesus. E Jesus foi categórico e simples. Para você ser meu discípulo, você precisa me colocar em primeiro lugar. E o que é colocar Jesus em primeiro lugar? O que significa colocar Jesus em primeiro lugar? Nós vimos ontem que um levita não pode ser alguém que traz fogo estranho. Um levita não pode ser alguém que tem a sua vida como mais preciosa, ele é consagrado no lugar dos primogênitos. Um levita precisa ser alguém que tem um encargo. Um levita precisa... Quem lembra de um último tópico que eu falei ontem? 30 anos. O levita precisa ser alguém que tem 30 anos. Não é um menino, ele está amadurecendo. Ele não tem 50 ainda. Mas ele está crescendo. E vimos ontem com detalhe. Ele recebe do Pai uma palavra. Esse é o meu filho amado. Ele está aqui comigo todos os dias. Eu tenho muito prazer nele. Esse é o ministro do Senhor. Não é o cara que toca. Não é o sujeito que tem uma voz espetacular, então a gravadora encontrou ele e ele agora está fazendo sucesso. Não, não, isso pode ser nada. Jesus disse, olha, muitos virão a mim, em teu nome, em teu nome, eu não vos conheço. Um ministro do Senhor que vai fazer uma obra sobrenatural de Deus em qualquer lugar dessa nação, em qualquer lugar dessa terra, é alguém que tem relacionamento com o Pai, tem intimidade com o Pai. E Deus fala mesmo, esse é meu filho amado. E eu não falo só isso para ele não, lá no secreto, eu imprimi a lei no coração dele. A mente dele está repleta da minha palavra. Eu revelo a ele, eu mostro a ele, eu falo a ele. E fala o quê? Leia comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 diz assim, verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Leia o verso 11 também. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Discípulo é quem faz o quê? Quem segue o seu mestre. Ser discípulo de Jesus, ser mesmo salvo em Cristo Jesus, não significa pertencer à igreja A, B ou C. Não significa ter levantado a mão de acordo com a cultura religiosa de A, B ou C. Ser discípulo de Jesus mesmo, ser ministro do Senhor mesmo, é alguém que segue a Ele. E já vimos de uma forma assim, bem gostosa, bem ampla, e muito lá na frente, seguir para ir para o céu. Todo mundo quer. Mas o texto está dizendo que Ele, como perfeito tabernáculo, Ele entrou nesse lugar que é perfeito tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, e Ele mesmo se ofereceu como sacrifício. Se Jesus entra nesse lugar, se Jesus habita esse lugar, um discípulo dele vai segui-lo, vai habitar esse lugar. Um ministro de Jesus mesmo, à frente da igreja, que é o corpo de Jesus, vai entrar nesse lugar. É uma característica que deveria ser a primeira a ser vista quando alguém, um músico, um ajudante, um diácono, alguém quer servir a Deus. Eu quero ver essa característica em você. Você é alguém que segue a Jesus, porque Jesus entra no Santo dos Santos e permanece lá. Você entra no Santo dos Santos? E nessa noite, essa é a primeira pergunta do tema que eu estou compartilhando com vocês nessa escola de treinamento de levitas. Eu já disse ontem que nós poderíamos ver muitos temas, e muitos temas técnicos, como o que o Gabriel vai ministrar amanhã, são imprescindíveis, são muito importantes. Não vá lá para frente, a irmã, eu vou cantar, não tem nem voz, mas é para a glória do Senhor. Não, não, você vai cuidar de ter voz, de se adestrar, de ensaiar, tem que fazer para o Senhor o melhor. Tem dons e talentos para cada área. Então, irmão, se todo mundo à sua volta está assim meio desconfiado que você não toca tão bem, desconfie você mesmo. E vá estudar. E quem sabe você vai descobrir, o seu professor falou assim, não é o seu dom. Mas eu quero. Não é o seu dom. Você vai passar a vida inteira fazendo uma coisa que não é o seu dom. Você jogou fora a alegria de fazer aquilo que é o seu dom. Mas é que a outra coisa que Deus me deu não é tão boa. Não, o que Deus te deu tem valor. Agora, se você realmente é um levita do Senhor, um ministro do Senhor, quer servir ao Senhor para valer, você precisa ter essa característica. Vai cuidar das coisas técnicas, mas prioritariamente, seja alguém que entra continuamente onde Jesus está, no Santo dos Santos. O que significa isso? O que significa entrar no Santo dos Santos? Põe por favor, irmão. Tão pequenininho, mas dá para você ver. Esse é um modelo do tabernáculo. Essa primeira parte aqui, mais à esquerda, você está vendo que tem um bezerro? Tem um sacerdote. Logo à frente tem um altar. Mais à frente tem uma mesa, que é a mesa pia de lavagem. Tem bancos ali, olha, mesas. Esse lugar é só um modelo feito ali no desenho. Mas esse lugar era um lugar de muita confusão. No correspondente em Jerusalém, o templo, o átrio ou o pátio, eram lugares que que o povo ia e vinha, passava, e todo tipo de povo, e todo tipo de gente, e vendiam, e compravam, e bezerros, aqui mesmo o tabernáculo, e o bezerro era imolado, quanto sangue jorrava, e o barulho dos animais, e o barulho do povo, e aquele povo, imagina, aqui está lindinho, eram 600 mil homens. Era um lugar de muita confusão. E o sacerdote que levantava bezerro e ajudava. Devia ser um negócio horrível, irmão. Agora, preste atenção. O Senhor diz que eu e você somos o tabernáculo. E o que estava escrito antes é para o nosso ensino. Então, o que está escrito sobre o tabernáculo é que o tabernáculo tem o átrio. Eu e você temos o átrio. Atividades, preocupações, ansiedades, atritos, problemas, contas, dinheiro, vizinho, cunhado. Ah, você vai fazendo a lista aí, irmão. Na igreja, cuidar disso, cuidar daquilo, fazer boletim, arrumar som, resolver o problema dos dois irmãos que estão brigando, resolver o problema daquela menina que teve um problema. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, preciso tirar férias, pelo amor de Deus. Tem que escovar dente, tem que tomar banho, tem que cortar unha, tem que passar desodorante, tem que sair cedo para trabalhar, tem que sair cedo para a escola, está com sono, está cansado, não foi bem nas provas. Átrio. E o átrio diz respeito à nossa dimensão física. Você está entendendo o que Jesus ensinou, irmão? O que a Bíblia ensinou e a gente às vezes nem valoriza? E é nesse lugar que nós precisamos do sacrifício. Nós cantamos aqui: na presença dos deuses a ti cantarei louvores, não importam as circunstâncias. Ah, importam sim. Na verdade, importam sim. Porque em determinadas circunstâncias, você nem aparece na igreja mais. Em determinadas circunstâncias, você diz: não toco, não canto, mudei de igreja. Estas coisas do átrio, todas elas nos cansam. O corpo físico se desgasta. Nessa dimensão do átrio nós encontramos tudo quanto é atividade, tudo quanto é obrigação, tudo quanto é atividade e compromissos e pesos e dificuldades e problemas. É aqui. É aqui que passa todo tipo de gente dizendo assim: que tal isso? Eu tenho uma ideia, vou fazer isso, que legal, vamos fazer um bezerro? É no meio da multidão que vem todo tipo de sugestão. Todo tipo de ideia, de atrito, de problema. E nós permanecemos só aqui, ó. O Senhor quer que eu e você entremos aonde? Aonde? E aonde que nós ficamos a maioria do tempo da nossa vida? Muitas vezes o nosso culto, o ensaio, a equipe, o cantor, as pessoas estão aonde? Não parece de Deus? Tem sacrifício, tem todas aquelas coisas da religião. E a gente defende o nosso jeito de ser. E a gente briga porque quer desse jeito, quer daquele outro jeito. E não pode isso, não pode aquilo. E tem que ser assim, tem que ser assim. Aqui vira uma confusão só. Coloque o segundo, por favor, esse azul, irmão, por favor. Aqui estão as três instâncias do tabernáculo. Primeiro o átrio, segundo o santo, terceiro o santíssimo lugar. É no átrio que você encontra, por exemplo, multidão. É no átrio que você tem a dimensão do corpo, como eu mencionei até aqui. Essas coisas precisavam ser eliminadas? Você tem como eliminar, irmão? Não corta mais cabelo, não corta mais unha, não toma banho mais, não paga as contas mais, não come mais, não organiza a sua casa. Pode eliminar as coisas do átrio, irmão? Não. Ah, pode ser um culto sem horário, qualquer um entra, qualquer um faz, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo outro, não sei nada, para quê? Não sei. Pode ser assim, irmão? Não, tudo tem algo estabelecido pelo Senhor. Eu tenho que cuidar de muitas coisas. A vida do átrio faz parte do tabernáculo. A confusão que a gente arruma é que não faz parte. Agora, é aqui que o Senhor proclama o caminho. É aqui que Ele ontem morreu na cruz do Calvário. É aqui que nós entramos com ações de graça, com rendição, com entrega, com libertação, com purificação. É aqui que nós proclamamos o Evangelho do Senhor Jesus e nós descemos por um caminho, porque é aqui que é o caminho para a cruz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas sabe o que é, pastor? Eu conheço, eu sei, eu vou... outro dia uma pessoa falou comigo assim, se ele fizer uma vez, eu perdoo. Se fizer duas, acabou. É assim que nós somos. Mas quando nós entramos para a cruz, Ele já fez isso 500 vezes, mas eu vou andar de novo outra milha com Ele e eu vou perdoar. Eu queria desse jeito, eu acho que tem que ser desse jeito, mas eu vou abrir mão, porque eu estou aprendendo a estar na cruz. E é pela cruz que eu e você entramos numa dimensão que é a dimensão do santo lugar. A dimensão do santo lugar é a dimensão em que eu opero tudo que tenho que operar, mas agora eu estou me capacitando. É a vida do corpo de Cristo. São cinco ministérios. É o discipulado, é ouvir a palavra, é obedecer, é o lugar da alma, da harmonia, de comunhão. É o hoje, é a minha vida hoje. E o Senhor quer que eu saia do átrio e viva no santo lugar, porque sacerdotes vivem no santo lugar. Eu quero viver a vida da igreja. Eu toco. Deus me chamou para gravar CDs e vender muitos CDs. Oh, que lindo, Deus te chamou para vender muitos CDs. Sim, fazer que sonho. Então viva isso aqui, hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje significa cuidar da minha vida, minha dimensão de alma, minha dimensão de sentimentos, minha dimensão de pensamentos, de vontades, de decisões. Aonde? No corpo de Cristo. Submissão aos líderes, submissão aos pastores, submissão aos meus irmãos, interdependência, doação, serviço, estudo da palavra, discipulado, ensino, buscar, é o lugar onde o Senhor vai tratando conosco. Mas é o lugar em que eu, como discípulo, vou crescendo para entrar no Santíssimo. E no Santíssimo o Senhor nos faz líderes, sacerdotes, ministros. No Santíssimo tem revelações de Deus, tem voz de Deus, tem toque de Deus. No Santíssimo não tem a confusão do átrio, nem as funções do santo lugar. No Santíssimo só tem um lugar para uma coisa, a glória do Senhor vem. E o sacerdote se prostra e é tomado pela presença de Deus. E no Santíssimo lugar, Deus fala com o sacerdote. E quando Deus fala comigo e com você nesse lugar aqui, eu posso sair daqui, e eu posso vir para o átrio, e eu posso executar o que Deus falou comigo, e eu vou gastar muito menos tempo no átrio, e o átrio não vai me roubar a paz, e o átrio vai ser um lugar de executar coisas que Deus diz, e fazê-las com graça, com excelência, e eu volto para diante do Senhor, porque o lugar na presença dEle é o melhor lugar do mundo. Quando eu tenho que, ainda que num culto, cuidar como líder, como ministro do Senhor dessas coisas, eu preciso chegar para o culto, tendo gasto tempo aqui. Filho, eu quero que você faça isso. Filho, sabe o que eu preparei para o culto domingo? Filho, domingo vai ter pessoas lá. Filho, quarta-feira. Filho, na reunião de oração. Filho, no pequeno grupo lá, sabe o que eu vou levar uma pessoa lá hoje? Deus falou comigo que viria uma pessoa aqui hoje. Ó, Senhor. Deus me disse para nós cantarmos a música tal hoje. Eu não sei porquê, mas nós vamos cantar. E você canta a música porque o Espírito de Deus te disse. E você vem aqui para fazer o que precisa ser feito debaixo de uma palavra dEle. E Ele começa a fluir. E alguém se converte naquele dia. E alguém é curado naquele dia. E alguém é transformado naquele dia. Porque Deus fez isso. Como podemos ter ministros, levitas, gente que cuida das coisas do culto? Ainda que você esteja chamando de show, deveria ser um culto, vivendo só aqui. Como? Como que eu quero, no meio dessa confusão, e fala comigo, Senhor, me ajuda, Senhor, dá uma resposta, Senhor, Senhor, no que fazer, Senhor, não tem jeito, aqui você vai ficar aqui o resto da vida, e você vai morrer aqui, e a caravana vai passar e vai te levar. Como levita do Senhor, eu preciso ter uma vida no corpo de Cristo, de aliança. Eu preciso deixar o Espírito Santo tratar em mim. Nós não vamos ter tempo de falar isso agora, mas você vê que tem elementos da música: ritmo, harmonia e melodia. Ritmo é a parte da música que mexe com o corpo. Ninguém duvida disso. Que estabelece métodos, que estabelece pulsação, que estabelece andamento, que estabelece ritmo. Deus faz isso para que eu e você tenhamos ritmo nessa dimensão. Não sejamos alguém perdido, tentando e luta, e corre, corre, corre. Não, tem um andamento preciso para cada coisa. E Ele quer que eu também viva essa dimensão da alma. E a dimensão da alma é a dimensão da harmonia, das múltiplas notas que são perfeitamente harmonizadas e embelezam, e dão graça. E dão vida. É um teclado, é um piano, é uma orquestra, é um arranjo. Dão vida. Isso diz respeito ao corpo de Cristo, à igreja local, à vida na igreja, à vida na comunhão com os irmãos. Para que eu entre nessa dimensão com a melodia. O que é a melodia? É o que eu estou dizendo. É o que o meu espírito está expressando, é o que o fôlego de vida produz, é a minha conversa com o Pai, é o meu diálogo com Ele, eu crio e agora eu ponho em prática. Deus senta para me ouvir e eu vou sentar para conversar. E aí, Deus, o que vai ser? Como é? E você pode ter certeza que o Senhor vem e fala. E ainda que eu e você cheguemos aqui ainda com algumas aflições daqui, a glória dEle, a beleza dEle começa a nos envolver. E você começa a gastar tempo assim: tu és tão maravilhoso. Eu te adoro. Não sobra espaço para mais nada. Não tem mais que preocupar, não tem mais que se afligir, não tem mais nada para preocupar aqui. E Ele começa a vir, E Ele visita, e Ele derrama do seu fogo, do seu perfume, do seu aroma. Ele nos enche do Espírito Santo. Tem a figura dos sininhos na veste do sacerdote. Eram sinos e romãs. E dizem muitos que os sinos era porque ele tinha sempre que estar em movimento. E eles sabiam que se porventura o sacerdote tivesse morrido lá dentro, os sinos iam cessar. Então, quando eu e você estamos diante do Senhor, nós só não estamos assim. Terminou o culto, vamos embora. Não. O Espírito nos toma. Os sinos soam. Tem movimento, tem poder, tem movimento de Deus. E é aqui que Ele começa a falar conosco. É aqui que Ele começa a se revelar. É aqui que Ele começa a dar palavras de direcionamento. Filho, então, Senhor, então vai ser isso. Então, em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando para que isso aconteça. Ele começa a te revelar os motivos de oração, de o que você vai fazer aqui e o que você vai fazer aqui. Eu estou ministrando isso para lançar uma semente na nossa terra e por onde o Senhor me fizer passar. Uma semente que gera uma revolução na música da igreja, na vida da igreja, na vida dos ministros. Eu não quero ser apenas alguém que toca, que canta, que abre culto, que faz dízimos e ofertas, que prega. Eu não quero ser apenas alguém que sabe fazer bem o que eu faço. Eu quero ser alguém que entra no Santo dos Santos, porque Jesus, como sumo sacerdote perfeito, Ele entrou no Santo dos Santos. E é lá em comunhão com o Pai, ainda que no vale da sombra da morte, lá no Getsêmani. Assim, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, olha o que está acontecendo aqui. Senhor do céu, eu não tenho noção do que vai acontecer. O que eu vou fazer, Senhor? Contudo, eu estou aqui. Seja feita a tua vontade. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. Meu maior prazer é fazer a tua vontade, Senhor. Então, filho, vai lá. Pode ir lá, vai dar tudo certo. Faz assim, assim, assim. Eu quero ver isso na minha vida. Pode ser que você esteja pensando imediatamente no átrio como algumas questões que estão lá te esperando amanhã, no dia de trabalho. Pode ser que você esteja pensando nos seus compromissos como pastor, como líder, como ministro, como um levita. Ai, meu Deus, tinha que resolver aqui. Tomara que amanhã na aula com o Gabriel, que a gente resolva. Quem sabe Deus toca o coração do pastor e ele compra uma mesa nova. Ai, meu Deus do céu, tomara. Talvez você esteja preocupado com essas coisas. Ou sua vida familiar, pessoal, profissional, financeira ou ministerial. Sonhos, projetos, escola. O Senhor nos chama para segui-lo, para entrar aqui. Novo e vivo caminho pelo sangue do Cordeiro, vivendo a vida do corpo de Cristo. Eu entro lá. Eu estou ministrando, lançando uma semente. Senhor, a semente é que haja uma revolução no meio da igreja do Senhor nessa terra. Que se levantem homens e mulheres cuidando das coisas do culto, como levitas do Senhor. Seja o tocar, seja o cantar, seja o limpar, seja o pregar, seja qualquer coisa do culto ao Senhor. Homens e mulheres que se familiarizaram com esse lugar. Que são chamados pelo Espírito Santo de noite para orar e chorar por vidas. Buscar direcionamento do Senhor. E tudo começa com algo tão simples. Irmão, é tão simples. Eu quero te dizer, porque você precisa saber que é tão simples. Você se assenta. Algumas vezes se deita. Algumas vezes se ajoelha. Sem sentir nada. Sem nenhum tremelique, sem nenhuma atmosfera. Você simplesmente se assenta, deita. Pode ser deitado? Pode ser deitado. Pode ter certeza que uma hora ele vai falar assim: fica de joelhos, filho. Ou às vezes você vai andar e não sente nada. Você não está sentindo nada de, oh, meu Deus, não. Senhor, eu estou aqui. Eu vou passar um tempo aqui, conversando com o Senhor. Eu não vou conversar sozinho. O Senhor está aqui. Eu não preciso de prova. Eu creio. É promessa do Senhor. O Senhor está aqui. E eu quero falar com o Senhor, mas eu quero me calar também. Eu quero ouvir a tua voz. E eu não sou bobo de ficar falando e trazendo para cá as coisas lá do átrio. Eu quero falar com o Senhor uma coisa. Eu amo o Senhor. O Senhor verdadeiramente é meu Pai. Mas, peraí, pastor, só um minutinho. Eu posso só repetir suas palavras? Pode. Ah, mas assim não vale. Precisa ser um negócio assim, místico, sobrenatural. Não, não, precisa não. E o que vai acontecer? Não sei. E se eu terminar uma hora e não acontecer nada? Não tem problema. Você crê que ele te ouviu. Ou então você não crê que ele existe. Não, eu creio que ele existe, então ele te ouviu. E aí eu volto amanhã? Volto amanhã. E de novo, mesma coisa. Senhor, estou aqui de novo. Senhor, o senhor está de brincadeira comigo. Hoje já é quinta-feira, eu estou vindo aqui desde segunda, igual o pastor fez, falou. Eu vou ministrar domingo, eu não tenho nada. Eu não... Senhor, eu não vou ministrar domingo. E se Deus pudesse, ele ia falar assim: duvido. Ah, o senhor está brincando. Porque o senhor diz assim: me apresenta as suas razões. Deus gosta. Sabe o que Deus gostou de Jacó? Que ele foi brigar e foi lutar. Olha esse menino. Você já viu uma criança tentando brigar com o pai? E o pai. É tão gostoso. É tão gostoso. Meu filho Mateus era pequenininho. Eu viajava de ônibus para esse Brasil afora com um teclado enorme, maior do que esse aqui, mais pesado que esse aqui. Eram 45 quilos, aquela caixa enorme, aquela case de madeira pesadíssima. E um dia eu estava saindo de casa e meu filho assim: pai, deixa que eu levo para você. Isso, filho, me ajuda. E ele pegou, ele... É tão lindo ver uma criança... E as vezes que eu esperneei com Deus no altar dele, as vezes que eu peguei meu carro e fui lá para o alto de uma montanha, eu esperneei com Deus, eu gritei. E hoje eu fico olhando Deus, o senhor ficou rindo, né? Fiquei. Mas eu estava diante dele. E não teve uma vez que ele não respondeu. Não teve uma vez que ele não veio e disse assim: está aqui, filho, esse é o caminho. Eu não quero outra coisa. Eu não quero outra coisa. Tem coisas para serem cuidadas aqui. Tem, Senhor. Mas eu não vou para esse lugar antes de o Senhor me encher. Antes do Senhor me dizer o que fazer, o que não fazer, como fazer, em que tempo fazer. Porque está escrito na tua palavra que o sábio discernirá o tempo e o modo. Eu quero isso. E pode durar uma semana, um mês, um ano, mas eu vou viver esta vida. Porque eu decidi nessa escola crer que é assim que o Senhor ensinou, e eu vou fazer conforme o modelo que o Senhor enviou. Nunca mais eu quero outra coisa. Uma das primeiras coisas que o Senhor começa a colocar quando a gente busca isso aqui, são os frutos do Espírito. Amor. E aí você chega na igreja, você chega lá no trabalho, você chega no átrio, está tudo do mesmo jeito. Bezerro rugindo, barulho, grito, e multidão, e confusão, e fumaça, e barulho, e muita confusão. Meu Deus do céu, a igreja é do mesmo jeito, as coisas do mesmo jeito, a família do mesmo jeito, o trabalho do mesmo jeito, minha vida, meu coração, minha preocupação, tudo do mesmo jeito. Mas você está cheio de amor. E aí vem paz. E aí vem quietude. E aí vem uma instância que Deus tem me mostrado com uma ilustração. Os meus olhos se voltam para a tela do radar. E eu começo a olhar para o radar. E o radar é o Espírito Santo. E eu começo a ver assim: o que é? O que é que tu tens? O que o Senhor quer? O que o Senhor vai fazer? E de repente vem, eu desliguei outras vozes, vem uma voz: filho, eu vou te dar isso. Será que foi o Senhor que falou? Minha mente, isso é minha mente, gente, isso é meu pensamento. Pois é, na mente que Ele está imprimindo sua lei. Nós lemos. Então eu vou experimentar. Isso mesmo, Senhor? Faço isso? Faço. Faço. E eu faço. E o Espírito começa a se mover. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero isso para mim, Senhor. Você pode fechar os seus olhos? O apóstolo Paulo diz: muitos, por não discernir o corpo, estão fracos, doentes, outros já morreram. Então avalie-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba do pão e do cálice. Porque ao comer do pão e do cálice, nós tomamos vida para nós. Discernir o corpo é vital. Tem que ser inegociável para mim e para você. Mais ainda, se eu sou um ministro do altar, eu preciso discernir o corpo. E Deus colocou no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, no povo de Israel, a figura inquestionável do templo, o tabernáculo, de como deve ser a minha vida. Não tem jeito, eu tenho uma parte terrena, corpo, físico, eu tenho coisas a cuidar, eu tenho as atividades, eu tenho compromisso, Deus sabe disso. Então como eu faço? Vai para a cruz, todos os dias, em todo o tempo, e vive a vida de hoje na harmonia do corpo de Cristo. Seja um discípulo, aprenda a palavra, sirva aos irmãos, sirva a Jesus, gaste sua vida no ministério do corpo de Cristo, não no seu ministério. Gaste a sua vida servindo a igreja, o corpo, os irmãos, servindo a sociedade, os vizinhos. Gaste a sua vida servindo as pessoas necessitadas. Então o Senhor te fará crescer. E você continuará subindo. E Ele mesmo te chama, Ele mesmo te leva para um lugar chamado Santíssimo Lugar. De plena comunhão com Ele, de intimidade com Ele, que você se emociona só de pensar, só de lembrar dos momentos que Ele te toca, que Ele fala com você, que Ele aparece, que Ele te mostra, que Ele te revela, que Ele fala com você. Eu quero isso, eu não vou viver minha vida só no átrio, aprendendo a fazer, resolvendo, mudando, tentando. Eu quero viver a vida da igreja, o corpo de Cristo. Eu quero a verdade do hoje. Eu quero estudar a palavra. Eu quero viver a palavra. Então eu estarei livre acesso ao trono, ao Santo dos Santos. E eu terei experiências inconfundíveis de ouvir o Pai, de ouvir Deus, falando algumas coisas que podem até parecer loucura, mas estarão cheias de paz. E trarão os frutos que Ele prometeu. Tenha os seus olhos fechados. E nessa escola onde se aprende, nós estamos aprendendo o modelo que Ele revelou no monte. Não precisa reinventar. Sua forma de vida, sua cultura, seu jeito, seja presbiteriano, seja metodista, seja católico, seja americano, seja brasileiro, seja indiano, não importa. O seu jeito cabe, comporta os princípios de Deus. E se o seu jeito não serve, não comporta os princípios, queimarão. Não precisa buscar regras, não precisa buscar leis. O Espírito Santo vai te mostrar e vai te conduzir. E quando você menos esperar, você vai estar lá no trono, no Santo dos Santos. E você vai ouvir a voz dele. Mais do que isso, você vai se lembrar hoje ainda, pelo Espírito Santo, que inúmeras vezes você esteve nesse lugar e ele falou com você, mas o átrio está sempre te ocupando, te chamando, te consumindo tempo e energia, e hoje ele te chama de novo no Santo dos Santos e diz: você é meu filho amado, minha filha amada, eu te trouxe aqui. Quero fazer em você uma obra sobrenatural. Eu quero fazer em você uma obra sobrenatural. Eu quero fazer através de você uma obra cheia de frutos eternos. Eu quero intimidade com você. Eu quero relacionamento com você, meu filho amado, minha filha amada. Continue com seus olhos fechados. Fale com o Espírito Santo. Pergunte se ele pode te levar a esse lugar. Diga ao Pai: Pai, Jesus disse um dia que o Espírito Santo viria e ele nos levaria em espírito e em verdade a adorar o Pai, a entrar no santo lugar, no trono do Pai, e a adorar o Pai. O que me impede? O que existe em mim? O que existe na minha parte como tabernáculo, chamada átrio, que me confunde, que me oprime, que me cansa, que me desgasta, que me envolve, que me engana? Eu estou querendo ouvir a tua voz, eu estou querendo te adorar, eu estou querendo cultuar, eu estou querendo conduzir a igreja, mas eu só vivo no átrio. O que há em mim que impede? Eu já sei que preciso ir por um caminho. O átrio é o lugar do caminho, do corpo. Eu decido, eu abro mão, eu renuncio e eu entro pelo caminho da cruz. Eu quero entregar ao Senhor hoje algumas coisas. E o Espírito Santo vai dizer a você, e se você estiver ouvindo dele algo que precisa ser entregue, fique de pé. Algo da sua instância física, das suas preocupações, das suas atividades, ou do seu ativismo, das suas ocupações, da sua agenda, dos seus valores, dos seus propósitos. Senhor, eu estou te entregando. Não sou eu que vou operar isso. É o Senhor, eu estou te entregando. E o Senhor pode vir e tomar. E o Senhor pode queimar no teu altar o que eu estou te entregando. Ainda que eu me arrependa, ainda que eu sinta dores, ainda que eu seja tomado de uma preocupação absurda, o que eu vou fazer agora? O Senhor vai me conduzir. No dia de hoje, na cura da alma, na harmonia do corpo de Cristo, o Senhor vai me conduzir no discipulado, no aperfeiçoamento dos ministérios do corpo de Cristo, nos vínculos, nos ligamentos, Senhor, na comunhão, na aliança, no dia a dia, na interdependência, na vida plena do corpo de Cristo. O Senhor vai me conduzir a um lugar, santo lugar, santíssimo lugar, trono de Deus. Talvez você não saiba o que dizer a Ele que precisa entregar. Diga a Ele: eu estou entregando meu coração, estou entregando minha mente, meu corpo, minha casa, meu sustento, meu emprego. Levante a sua voz e diga para Ele o que você está entregando nessa noite. Estou entregando meus temores, meus complexos, meus medos. Estou entregando minhas irritações. Estou entregando, Senhor, meu jeito de ser. Estou entregando, Senhor, minhas preocupações, por mais que eu ache que elas estão certíssimas. Estou entregando toda a minha vida no teu altar. E coloco minha carne na cruz, e coloco meu eu na cruz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Levante a sua voz e proclame com todas as palavras. Explique para Deus o que você está entregando. Seja zeloso, detalhista, explique para Deus. Proclame com voz, ainda que você tenha algum constrangimento ou realmente não precise falar para alguém ouvir, mas deixe o som sair da sua boca. Isso se chama publicação. Deixe o som sair da sua boca. E se você pode declarar em mais alto som, se você precisa declarar mais alto, pode, tem toda a liberdade. Declare, eu estou entregando no teu altar nesta noite. Eu estou me tornando um levita ao lado de Moisés, dizendo, sou eu, Senhor. Eu sou um que declara, tem que ser do seu jeito, conforme o modelo. Quem é do Senhor, fica ao meu lado. Eu sou um deles. Eu sou o teu tabernáculo. Eu sou o teu templo. E a minha vida não será do meu jeito. A minha vida não será do jeito da religião. A minha vida não será do jeito da sociedade, desse mundo moderno. A minha vida não será do jeito que a internet está ditando. A minha vida não será do jeito que a Globo está ditando. A minha vida não será do jeito, Senhor, que a sociedade dita. A minha vida será do jeito que o Senhor vai me dizer no altar, no trono, todos os dias. Revelando a palavra escrita, falando pessoalmente comigo, será assim. Declara ele, eu estou entrando pela cruz de Cristo. Se veja entrando pela cruz de Cristo. Esse é o meu lugar todos os dias. Porque o Senhor disse que se alguém não tomar a cruz, não pode ser seu discípulo. E eu vou te seguir. Eu vou te seguir nessa terra, na vida do corpo de Cristo. Eu vou te seguir nessa terra, na interdependência, na aliança, na submissão. Eu vou te seguir, Senhor, na obediência à tua palavra, no estudo, no conhecimento de Cristo Jesus. Eu vou te seguir pelo Santo dos Santos, Senhor. E eu vou te seguir até o céu e por toda a eternidade. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Satanás perdeu. O diabo está esmagado debaixo dos meus pés, porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes, à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades, e esse lugar é o trono do Altíssimo, o Santo dos Santos. E é nesse lugar que eu me torno sacerdote, é nesse lugar que eu recebo missões, é nesse lugar que eu recebo direcionamento, seja para as coisas do átrio da minha vida, seja para as coisas do santo lugar do corpo de Cristo. Eu entendi. Virá abundante entendimento e revelações, crescente revelações acerca destas coisas, todos os dias da minha vida, não só a partir de hoje, Senhor, mas o dia de hoje é um crescente. Mas o que eu recebo hoje, eu vou comer. O que eu recebo hoje está sendo mais do que o laser da pedra de Moisés no Sinai. Está sendo cravado na minha mente e nas tábuas do meu coração. E o Espírito do Senhor me lembrará do que eu estou recebendo hoje. Declare a Ele o que você entrega. Mas declare a Ele também o que você recebe. Seja ousado. Ele vai dizer na sua mente, não é isso não, filho, você está falando coisa errada. Então não se preocupe em dizer o que você está crendo que recebe hoje. Mencione para ele com a sua voz. Mencione para ele. Eu estou recebendo, Senhor, uma unção nova sobre a minha vida. Eu estou recebendo, Senhor, conhecimento da verdade. E a verdade é liberta. Eu estou sendo liberto. Eu estou sendo liberto nessa noite. Liberto de toda religiosidade. Liberto de todo agito. Liberto dos vendedores do átrio. Liberta o Senhor da confusão, das coisas esquisitas da multidão no átrio. Liberta o Senhor dos costumes do Egito, dos costumes dos povos pagãos que sutilmente foram sendo introduzidos no culto, na minha vida, no meu dia a dia. Eu me liberto. Levante a sua voz e proclame isso. Levante com a sua mão uma espada e proclame isso. Pise, se for preciso, e esmague a cabeça do maligno. Flua, Espírito Santo de Deus. Flua em nossas vidas. Essa é a tua obra. É a tua igreja. Esta cidade é tua. Os pastores são teus. Os evangélicos são teus. Os católicos são teus. Os espíritas são teus. O povo. Os vereadores são teus. O Senhor nos comprou no Calvário. O enfermo é teu, a criança é tua, o mais velho, o mais idoso, o que não tem mais condições de entender ou de falar, todos somos teus. O diabo não tem nada aqui, nada pertence a ele. O rio é teu, a montanha é tua, a plantação é tua. As fazendas são tuas, o gado é teu. O padre é teu. A loja, os hospitais, as famílias, as escolas, professor. Ti, Senhor. Tudo foi criado por ti, tudo foi criado para ti, e nós declaramos que o maligno vai soltar as amarras, as vidas, e nós profetizamos libertação. Não fique apenas me ouvindo, você também proclame o que está no seu coração, proclame falando, proclame cantando, proclame em outras línguas, proclame que você...